ficheiro 116, pensando em dar a Jamie tempo para recuperar, tanto do mau humor como da indigestão, permaneci no meu quarto a maior parte do dia seguinte, lendo um livro sobre ervas que o irmão Ambrose me emprestara. Depois do almoço, fui verificar como estava o meu recalcitrante paciente. Em vez de Jamie, no entanto, encontrei Murtagh sentado num banco, inclinado contra a parede e com uma expressão divertida no rosto. Onde está ele? Perguntei, olhando em volta. Murtagh sacudiu o polegar, indicando a janela. Estava um dia frio e cinzento e as lamparinas tinham sido acesas. A janela estava descoberta e a corrente de ar frio fazia a pequena chama bruxulear. Ele saiu? Perguntei incrédula. Para onde? Porquê? E o que tem vestido? Jamie passara a maior parte do tempo nu nos últimos dias, já que o aposento estava aquecido e qualquer pressão sobre os seus ferimentos era dolorosa. Usava a túnica de um monge quando deixava o quarto em curtas incursões necessárias, com o apoio do padre Roger. Mas a túnica ainda estava ali, cuidadosamente dobrada aos pés da cama. Murtagh inclinou o banco para a frente e olhou-me com ar grave. Quantas perguntas foram? Quatro? Ergueu uma das mãos, o indicador apontado para cima. Uma. Sim, ele saiu. O dedo médio levantou-se. Duas. Para onde? Quem me dera saber. O anelar juntou-se aos outros dois. Três? Porquê? Disse que estava farto de ficar preso aqui dentro. O mindinho mexeu-se brevemente. Quatro. Gostava de saber. Não tinha nada vestido da última vez que o vi. Murtagh dobrou os quatro dedos e esticou o polegar. Não me perguntou, mas ele já saiu há mais de uma hora. Fiquei furiosa, sem saber o que devia fazer. Já que o criminoso não estava presente, voltei a minha raiva contra Murtagh. Não sabe que o ar está quase gelado lá fora e já começa a nevar? Porque não o impediu? E como é que ele não tem nada vestido? O homenzinho não se deixou abalar. Sim, eu sei. Acho que ele também sabe, já que não é cego. Quanto a impedi-lo, tentei. Indicou a túnica sobre a cama com um aceno da cabeça. Quando me informou que ia sair, disse-lhe que não estava em condições de o fazer e que a senhora me iria cortar a cabeça se eu o deixasse ir. Peguei na túnica dele, barrei a porta e disse-lhe que não ia sair, a menos que passasse por cima de mim. Murtagh parou, depois acrescentou. A Ellen Mackenzie tinha o sorriso mais doce que já vi. Aquecia um homem até à medula só de o ver. Então deixou o filho teimoso dela sair e morrer congelado, concluí com impaciência. O que tem o sorriso da mãe dele a ver com tudo isto? Murtagh esfregou o nariz, pensativo. Bem, quando lhe disse que não o deixaria passar, Jamie apenas olhou para mim por um instante. Depois dirigiu-me um sorriso igual ao da mãe e saiu pela janela completamente nu. Quando cheguei à janela, já tinha desaparecido. Rolei os olhos. Imagino que devia dizer-lhe para onde ele foi, continuou Murtagh, para não ficar preocupada com ele. Para não ficar preocupada com ele, murmurei entre dentes, enquanto caminhava a passos largos para a estrebaria. É melhor ele ficar preocupado quando eu o apanhar. Havia apenas a estrada principal da costa para o interior. Cavalguei ao longo dela a uma boa velocidade, perscrutando os campos que atravessava. Aquela parte da França era uma rica área de cultivo e, felizmente, a maior parte da floresta fora abatida. Lobos e ursos não deviam representar um grande perigo, já que deviam ter-se refugiado mais para o interior. Acabei por encontrá-lo a quase 2 quilómetros dos portões da abadia, sentado num dos antigos marcos miliários romanos que pontilhavam as estradas. Estava descalço, mas vestia um casaco curto e bragas finas, propriedade de um dos palafreneiros, a julgar pelas manchas nos tecidos. Parei e fitei-o por um instante, apoiando-me no arção da sela. Tens o nariz azul, observei em tom casual. Olhei para baixo. E os pés também. Ele riu-se e limpou o nariz às costas da mão. Os tomates também. Queres aquecê-los? Com ou sem frio, obviamente estava de bom humor. Desci do cavalo e parei diante dele, abanando a cabeça. Não adianta nada, não é? Perguntei. O quê? Esfregou a mão nas calças rasgadas. Ficar zangada contigo. Não te importas se apanhares pneumonia, ou fores devorado por ursos, ou me matares de preocupação, não é? Bem, não estou muito preocupado com os ursos. Eles dormem no inverno, sabes? Perdi o controle e ergui a mão, pretendendo bater-lhe na orelha. Agarrou o meu pulso e segurou-o sem dificuldade, rindo-se de mim. Após um instante de luta inútil, desisti e ri-me também. Vais voltar agora? Perguntei. Ou tens mais alguma coisa a provar? Indicou a estrada com o queixo. Leva o cavalo até àquele carvalho grande e espera lá por mim. Vou andar até lá, sozinho. Mordi a língua para reprimir os diversos comentários que vinham à superfície e montei. Junto ao carvalho, apiei e olhei para a estrada. Após um instante, contudo, vi que não suportava observar o seu difícil avanço. Quando caiu da primeira vez, segurei as rédeas com força nas minhas mãos enluvadas. Depois, virei as costas resolutamente e esperei. Mal conseguimos regressar à ala dos hóspedes, arrastando-nos pelo corredor, o seu braço por cima do meu ombro para se apoiar. Avistei o irmão Roger a espreitar ansiosamente o corredor e mandei-o ir buscar uma panela para aquecer a cama, enquanto eu conduzia o meu desajeitado fardo para o quarto e o largava na cama. Ele gemeu com impacto, mas permaneceu imóvel, os olhos fechados, enquanto eu retirava as roupas imundas e esfarrapadas. Muito bem, enfia-te nos cobertores. Rolou obedientemente para baixo da roupa que eu segurava. Enfiei a panela de água quente apressadamente entre os lençóis ao pé da cama e empurrei-a de um lado para o outro. Quando a retirei, esticou as longas pernas e relaxou com um suspiro de felicidade quando os seus pés alcançaram a zona quente. Andei pelo quarto a apanhar a roupa suja, a arrumar os pequenos objetos sobre a mesa, colocando mais carvão na braseira, acrescentando uma pitada de énola campana para adocicar o fumo. Achei que ele adormecera e surpreendi-me quando ouvi a sua voz atrás de mim. Claire? Sim? Amo-te. Ah! Fiquei ligeiramente surpreendida, mas inegavelmente satisfeita. Eu também te amo. Suspirou e abriu parcialmente os olhos. O Randall, disse ele. Quase no fim, era isso que ele queria. Fiquei ainda mais admirada com aquilo e retorqui cautelosamente. Ah, sim? Sim. Os seus olhos estavam fixos na janela aberta, onde as nuvens de neve preenchiam o espaço com um cinzento uniforme escuro. Eu estava deitado no chão e ele ao meu lado. Nessa altura, ele também se encontrava nu e nós os dois estávamos sujos de sangue e de outras coisas. Lembro-me de tentar erguer a cabeça e sentir o meu rosto colado à pedra do chão, com sangue seco. Franziu a testa, um olhar distante, enquanto evocava a imagem. Estava quase inconsciente nessa altura, a ponto de já quase nem sentir dor. Estava apenas terrivelmente cansado e tudo parecia muito distante e não muito real. Ainda bem, disse eu com alguma aspereza. E ele esboçou um breve sorriso. Sim, ainda bem. Estava quase sem sentidos, meio inconsciente, acho. De modo que não sei quanto tempo ficámos ali deitados. Mas acordei com ele a abraçar-me e a aconchegar-se a mim. Hesitou, como se a parte seguinte fosse difícil de expressar em palavras. Eu não lutara contra ele até então. Mas estava tão cansado e achei que não conseguiria suportar mais nada. De qualquer modo, comecei a esquivar-me, a arrastar-me para longe dele, não lutando realmente, mas tentando afastar-me. Os seus braços envolviam-me o pescoço e ele puxava-me, enterrando o rosto no meu ombro. pude sentir que ele chorava. Por alguns instantes não consegui perceber o que dizia, mas depois percebi. Dizia: amo-te, amo-te, sem cessar, as suas lágrimas e saliva a escorreram pelo meu peito. Jamie estremeceu ligeiramente com o frio e a lembrança. Soltou um longo suspiro, perturbando a nuvem de fumo aromático que volteava junto ao teto. Não sei porque fiz aquilo, mas passei os braços em torno dele e ficámos ali deitados por um instante. Finalmente ele parou de chorar, beijou-me e acariciou-me. Depois sussurrou: diz que me amas. Parou no meio da narração, sorrindo debilmente. Eu recusei. Não sei porquê. Mas, por outro lado, ter-lhe-ia lambido as botas e chamado o rei da Escócia, se ele quisesse. Mas aquilo eu não podia dizer. Nem me lembro de ter pensado no assunto, apenas não podia. Suspirou e a mão sã contorceu-se, agarrando o cobertor. Ele usou-me outra vez, violentamente, e repetia sem parar: diz que me amas, Alex, diz que me amas. Ele chamou-te Alex? Interrompi sem conseguir conter-me. Sim. Lembro-me de ter ficado intrigado com o facto de ele saber o meu segundo nome. Não me ocorreu imaginar porque o usara, ainda que sabendo. Encolheu os ombros. De qualquer modo, não me mexi, nem disse uma palavra. E quando ele terminou, pôs-se de pé, como se tivesse enlouquecido. E começou a bater-me com qualquer coisa, não sei o quê, a praguejar e a gritar comigo: sabes que me amas, diz que me amas, sei que é verdade. Ergui os braços acima da cabeça para me proteger e depois de uns instantes devo ter desmaiado outra vez, porque a dor nos meus ombros é a última coisa de que me lembro, exceto uma espécie de pesadelo com gado a mugir. Depois acordei por alguns instantes oscilando de barriga para baixo sobre a sela de um cavalo e perdi a consciência outra vez, até despertar junto à lareira em Eldridge, contigo a olhar para mim. Cerrou os olhos novamente. O seu tom de voz era sonhador, quase apático. Acho que se lhe tivesse dito a ele o que ele queria, ter-me-ia matado. Algumas pessoas têm pesadelos povoados por monstros. Eu sonhava com árvores genealógicas, ramos finos e negros com datas em cada haste. As linhas semelhantes a cobras, com morte entre as mandíbulas. Ouvi a voz de Frank, mais uma vez, a dizer: ele saiu-se muito bem no exército. Uma boa escolha para um segundo filho, como sabes. O irmão mais novo também seguiu a tradição, tornando-se cura. Mas ainda não encontrei muita coisa sobre ele. Eu também não sabia muito a seu respeito, apenas o seu nome. Lá estavam os três filhos registados na árvore, os filhos de Joseph e Mary Randall. Vira-os inúmeras vezes. O mais velho, William. O segundo, Jonathan. E o terceiro, Alexander. Jamie voltou a falar, arrancando-me dos meus pensamentos. Sassenach? Sim. Lembras-te da fortaleza de que te falei? A que tenho dentro de mim? Lembro. Sorriu sem abrir os olhos e estendeu-me a mão. Bem, pelo menos tenho uma estrutura na qual me apoiar e um teto para me abrigar da chuva. Fui para a cama cansada, mas em paz e pensativa. Jamie iria recuperar. Quando isso estiver em dúvida, eu não pensava além da próxima hora, da próxima refeição, da próxima administração do medicamento. Mas agora tinha de olhar mais para a frente. A abadia era um refúgio, mas apenas temporário. Não podíamos ficar ali indefinidamente, por mais hospitaleiros que fossem os monges. A Escócia e a Inglaterra eram perigosas demais. A menos que Lord Lovat pudesse ajudar, uma contingência remota nas circunstâncias. O nosso futuro devia estar naquele lado do canal. Sabendo o que eu sabia agora sobre o enjoo de Jamie no mar, compreendi a sua relutância em considerar uma imigração para a América. 3 meses de náuseas eram uma perspectiva assustadora para qualquer um. Então, o que restava? A França era o mais provável. Falávamos ambos francês, fluentemente. Enquanto Jamie podia sair-se igualmente bem em espanhol, alemão ou italiano, eu não era tão abençoada em termos de idiomas. Além disso, a família Fraser tinha muitas ligações em França. Talvez pudéssemos encontrar um lugar na propriedade de um parente ou amigo. A ideia parecia bastante atraente. Mas restava, como sempre, a questão do tempo. Era o início de 1744. O ano novo fora há apenas 2 semanas. E em 1745, o príncipe Charles Edward Stuart partiria da França para a Escócia. O jovem pretendente iria reivindicar o trono de seu pai. Com ele viria o desastre, guerra e massacres, a eliminação dos clãs das terras altas, o extermínio de tudo o que Jamie e eu amávamos. E entre agora e esse momento restava um ano, quando tudo deveria acontecer. Quando os passos certos deveriam ser dados para evitar o desastre. Como e por que meios? Eu não fazia a menor ideia, mas também não tinha a menor dúvida sobre as consequências da inércia. Os acontecimentos poderiam ser alterados? Talvez. Os meus dedos procuraram a minha mão esquerda e acariciaram lentamente a aliança de ouro no dedo anelar. Pensei no que dissera a Jonathan Randall, fervendo de ódio e pavor nas masmorras da prisão de Wentworth. Eu amaldiçoo com conhecimento, Jack Randall. Dou-lhe a hora da sua morte. E contara-lhe quando iria morrer. Disse-lhe a data inscrita no mapa genealógico, na caligrafia preta e elegante de Frank. 16 de abril de 1745. Jonathan Randall deveria morrer na Batalha de Culloden, envolvido no massacre que os ingleses iriam causar. Mas não. Em vez disso, morrer algumas horas mais tarde, pisado pelos cascos da minha vingança. E morrera solteiro e sem filhos. Ou pelo menos eu assim acreditava. O mapa, o maldito mapa, dava a data do seu casamento em algum momento de 1744. E o nascimento do seu filho, o ascendente de Frank, pouco depois. Se Jack Randall estava morto e sem filhos, como nasceria Frank? E, no entanto, a aliança dele ainda estava no meu dedo. Ele existia, iria existir. Reconfortei-me com o pensamento, esfregando a sua aliança no escuro, como se contivesse um gênio que pudesse aconselhar-me. Acordei de um sono pesado, algum tempo depois, com um pequeno grito. Xiu, sou eu. A mão enorme ergueu-se da minha boca. Com a vela apagada, o quarto estava escuro como breu. Tateei às cegas, até a minha mão bater em algo sólido. Não devias estar fora da cama, exclamei, ainda ensonada. Os meus dedos deslizaram por uma pele lisa e fria. Está gelado? Bem, claro que estou, disse um tanto irritado. Estou sem roupa e faz muito frio no corredor. Deixas-me entrar na tua cama? Esgueirei-me o mais que pude no catre estreito e ele deitou-se ao meu lado, nu, agarrando-se a mim para se aquecer. A sua respiração era irregular e achei que o seu tremor era tanto de fraqueza quanto de frio. Meu Deus, como estás quente! Aconchegou-se ainda mais, suspirando. Ah, é bom abraçar-te assim, Sassenach. Não me dei ao trabalho de perguntar o que estava ele a fazer ali. Isso tornava-se perfeitamente claro. Nem lhe perguntei se tinha a certeza. Eu tinha as minhas próprias dúvidas, mas não iria proclamá-las com medo de fazer profecias que acabavam por se cumprir. Virei-me de frente para ele, tendo cuidado com a mão ferida. Houve aquele repentino e surpreendente momento de união, aquela rápida e escorregadia estranheza que imediatamente se torna familiar. Jamie suspirou profundamente, com satisfação e talvez alívio. Permanecemos imóveis por um instante, como se tivéssemos medo de perturbar a nossa frágil ligação. A mão esquerda de Jamie acariciou-me devagar, tateando o seu caminho no escuro, os dedos abertos como o bigode de um gato, sensíveis à vibração. Insistiu uma vez, como se fizesse uma pergunta, e eu respondi na mesma linguagem. Começámos o delicado jogo de movimentos lentos, um ato de equilíbrio entre o seu desejo e a sua fraqueza, entre a dor e o prazer crescente do corpo. A certa altura, na escuridão, pensei comigo mesma que devia contar a Anselmo que havia outra maneira de fazer o tempo parar. Mas depois achei melhor não contar, já que não era um caminho aberto a um monge. Segurei Jamie apoiando com a mão pousada ao de leve nas suas costas marcadas. Ele estabeleceu o nosso ritmo, mas deixou que eu carregasse a força do nosso movimento. Ficámos ambos em silêncio, a não ser pela nossa respiração, até ao fim. Sentindo que ele se cansava, agarrei-o com firmeza e puxei-o para mim, mexendo as ancas para o receber ainda mais fundo, forçando-o ao clímax. Agora, disse eu baixinho, goza comigo agora. Apoiou a sua testa com força na minha e rendeu-se a mim com um suspiro trêmulo. Os vitorianos chamavam a isto pequena morte, e não sem razão. Ele deixou-se ficar, tão relaxado e pesado, que teria julgado que estava morto, se não fosse pelas batidas surdas do seu coração contra as minhas costelas. Pareceu passar bastante tempo, até ele se mexer e murmurar qualquer coisa contra o meu ombro. O que disseste? Virou a cabeça, de modo que a sua boca ficasse logo abaixo da minha orelha. Senti o seu hálito quente no meu pescoço. Eu disse, respondeu baixinho, que a minha mão não dói nada agora. A mão intacta explorou ternamente o meu rosto, limpando o suor das minhas faces. Temeste por mim? Perguntou. Sim, respondi. Achei que era cedo demais. Riu baixinho na escuridão. E era. Quase morri. Sim, também tive medo, mas acordei com a mão a doer e não consegui voltar a dormir. Fiquei às voltas na cama, sentindo a tua falta. Quanto mais pensava em ti, mais te desejava. E já estava a meio do corredor, antes de me preocupar com o que iria fazer quando aqui chegasse. E quando pensei, parou, acariciando o meu rosto. Bem, não sou grande coisa, Sassenach, mas talvez não seja um covarde, afinal de contas. Virei a cabeça para ir ao encontro do seu beijo. O estômago dele roncou. Não te rias, resmungou. A culpa é tua por me deixares faminto. É de admirar que eu tenha tido forças só com caldo de carne e cerveja. Está bem, disse eu, ainda a rir. Ganhaste. Podes comer um ovo ao pequeno almoço amanhã. Ah, exclamou em tom de profunda satisfação. Sabia que me irias alimentar se eu te oferecesse um incentivo adequado. Adormecemos nos braços um do outro, os rostos colados.